Que tão sombrio, Noxy? Já que eu tô no inferno, eu chamo o diabo pra dançar valsa. Ele vestido de Gucci, eu sem camisa, só de calça. Botei o pé no calor pra sentir a dor, pois isso me acalma. Ela pediu pra eu ir com calma, e eu pedi sua alma. Beijo na boca, mulheres que beijam mulheres e homens. Beijo na boca, homens que beijam mulheres e homens. Guardo os nomes só na memória, muito espaço consome. O momento certo, se pá é um momento de sorte. Uso minhas letras pra desabafar nela, falo segredos. Falo meus medos, falo meus erros, falo coisas que vivi. Falei quando me iludi, acreditando que um dia ela esteve aqui. Nunca esteve, e quando presente, tão distante, é sobre mim. Na minha janela eu vejo anjos com harpas de ouro. Tocam o tema da minha morte, muito atento eu ouço. Quero que aperte o meu pescoço com cordas de nylon. Demônios me interrogaram e concluíram que eu sou um louco. Corto meu pulso e danço em cima do sangue. Abraço a minha cintura, é um momento belo. Apaguem as luzes, é hora do show. Despido de tudo, eu sei quem sou. Mais um, corto meu pulso e danço em cima do sangue. Abraço a minha cintura, é um momento belo. Apaguem as luzes, é hora do show. Despido de tudo, eu sei quem sou. Mais um.